Voice. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais uma edição do Máquina do Tempo. Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2013, aqui você recorda as músicas que ficaram marcadas na sua vida. O melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Eu sou Vanessa Cairone e para começar o Máquina do Tempo de hoje tem James, Sit Down. Oh, sucessos imortais. Máquina do Tempo. Do Tempo. Thank you. E esta foi a nossa primeira sequência aqui no Máquina do Tempo. A gente faz agora uma pausa rapidinha e eu volto já já, trazendo muito mais pra você. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. E o Máquina do Tempo está de volta, aqui, na sua melhor sintonia. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E por aqui você recorda os grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais esta super sequência, tem The Spin Doctors, Two Princes. Just go ahead now, and if you wonder about Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Don't you know? canções que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. Yeah. E agora, encerrando mais uma super sequência do Máquina do Tempo, a gente volta já já, logo após o intervalo, não sai daí. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta, aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta com a última sequência do Máquina do Tempo. E pra abrir tem Jacob Blow, Real Gone Kid. Yeah. sucessos imortais. Máquina do Tempo. com esta super sequência que a gente encerra mais uma edição do Máquina do Tempo. Amanhã, neste mesmo horário, você não pode perder, hein? O encontro marcadinho comigo. E amanhã tem mais Máquina do Tempo pra você. Um grande beijo e tchau, tchau!